sorte que meus pais me levaram pra casa. Sim. Enquanto na Matrix, sem fé, somos nada. Nessa terra de pedra e muralha vender. Quantos morreram não pensando no futuro, vivendo um momento a cada dia. Mulher, trago e fumo, ignorando a expectativa do mundo. Apegados na sorte, se atirando no obscuro. Mude o seu destino, acredite em você. O amanhã te espera pra trabalhar teu ser. Quantas vezes prometeu não passar mais fome? Energia negativa suga a alma com fome. Teu coração é puro, puro. Lave a cara e sugue as lágrimas, atravesse esse muro. Sei que sozinho parece confuso. Passa necessidade, mas nunca feri orgulho. Não sei o que passou, mas foque numa saída. Não fique se lamentando, dê um rumo pra sua vida. Pare de se comparar com os outros. Tua capacidade vale mais que 20 mil barras de ouro. Me senti ferido no meio da estrada. Que sorte que meus pais me levaram pra casa. Enquanto na Matrix, sem fé, somos nada. Deus. Nessa terra de pedra e muralha, vem ver. Para um pouco e olhe para trás, e veja tudo aquilo que você passou. Andou, tropeçou, caiu e se levantou. Voltou e lutou, sorriu, mas chorou. Agora olhe para frente e veja tudo que te espera. Depois dos dias de luta virão os dias de glória. Quem sofreu na terra, na vida eterna prospera. Por isso eu conto vitória, mesmo antes da hora. Escreva sua própria história antes que seja tarde. Não deixe com que o sistema escreva ela pra você. Pois o plano que eles têm nesse jogo sujo é te tornar mais um peão programado pra morrer. Esquece tudo que contaram sobre o livro da vida. Sua história não foi escrita, sua vida você que dita. Não existe fim dali, então para com esse choro. O dom que Deus te deu vale mais que barras de ouro. Me senti ferido no meio da estrada. Deu sorte que meus pais me levaram pra casa. Ei, enquanto na Matrix, sem fé, somos nada. Deus, nessa terra de pedra e muralha, vem ver. Oh, vem ver. Vem ver, Deus, vem ver. Ei. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, direi do Senhor. Meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele descansarei. Ó Deus poderoso, só tu sabes o lamaçal que me tiraste, Deus. E hoje refletimos como verdadeiros cristais, Pai, através e lapidado da tua mão, da tua presença santa, gloriosa é teu santo nome. Nos colocamos diante de ti, Pai, como reis e rainhas, e hoje reluzimos a tua presença. Que assim seja e assim será. Glórias a Deus. Vem ver.